Viu, viu? Vamos ver se vou anotar aqui. Como pode repetir 198, né? Tá, afirmo, agora 1, 2, 1, decimal 9, senhor. 1, 2, 1, 9, 0, né? Tá, afirmativa. Muito obrigado. Salvador, Rio 5973, LF X-ray 10. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 0111, por gentileza, confirme, tem embaixo travado, senhor? Mais alguma travado visual com campo 5973. 5973 tem pouso autorizado na pista no zero. O vento agora de 1 no 0 graus com 02 nós. Teve pouso na 10, 073. Rio 5973 no solo 31, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Guaraná no final, chamando 219, 5973. Jogou, vai chamar 219, 5973. Salvador, gol 1804, bom dia. Bom dia, gol 1804, tráfego avistado, ajuste no 012 agora, chegue trem. Abaixado e travado, passando em JSR, gol 1804, estabilizado. Gol 1804, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 03 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol 1804. Salvador, bom dia, gol 995, passando Duna. Bom dia, gol 995, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, número 2 para pouso. Continua a aproximação, reporte Simbra, tem embaixo travado avistado, senhor. Contra Simbra, gol 995. Gol 804 no solo 40, libera a pista próxima de seção direita, assume solo em 121 do Small 9. 1219 ao liberar, o gol 1804, obrigado, até daqui a pouco. Gol 1995, check trend. Passando Simbra, agora baixada e travada. Polo 995, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 00 graus com 03 nós. Tem livre pouso, Golo 995. 995 no solo aos 43, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9, senhor. Direita e solo em 29, quando 995. Torre Salvador, bom dia, é o 3507, baixado e travado. Bom dia, 3507, tráfego avistado, ajuste no 012, continue a aproximação, informaria pista livre, senhor. Ok, aguardo.